Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim. E cheguei a perguntar-me: onde estavas tu? Pensei em parar em meio à aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti uma direção. Mas aprendi que na vida tudo tem um sentido, e descobri que sempre queres o meu bem, e que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, e o teu amor me guardará. Sempre estiveste aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Eu tenho estado contra a parede, buscando a saída, uma solução, clamando, orando por tua intervenção. Quando tu queres, falas de uma vez, em outras com teu silêncio deparei. Que interessante tua forma de responder. Mas aprendi que tudo